3858, vai passar 170, chame o centro em 12545, ampliar 1-2685. A gente vai chamar o centro agora, tá 3858, obrigado, boa noite. Estabilizado um lock do azul 2795. 2795, complete final, ILS direito, 1-1895. 2895, grato, boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 2795, estabilizado no lock da pista 1-0. Azul 2795, livre pouso, pista 1-0, 1-2-0 grau, 059, que é negar 1-0, 1-6. Tente, 2795. Salvador, uma boa noite, Altan 3895, tentativa, autorização para Guarulhos, nível de voo 340 para as cópias. Altan 3815, autorizado Guarulhos, conforme rota, nível 340, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, após voar lida, transição morte também, que é o escatão com Victor Alfa. Transponder 55, correção 51 no 57, o controle no 208. Pista da Eulê da Morte, vai primeira curva direita, perisolo 1-0. 208 é o controle de saída e no transponder 5157, 3895. Cotejamento correto, reporta posicionado 3. Reporta. Autorizado chegada a Mari, vê se mantém a 3 mil pés, ajuste 1-0 no meio. 3 mil pés, vê chegada a Mari, com 1-0 no meio, tá 3-0-0. Autorizado, táxi. 5, sala 52, 12, 1, 1. 2, 1, 1. Situação para Recife, com informação, Tango. Telemetria 310, guarda cópia, prepara a saída Puca, Aracaju. Puca, confirma a transição? Caju. Caju, sim. Solo Salvador, boa noite, Azul 2795, Libro. Azul 2795, autorizado táxi Alfa, Kilo. Pátio 3, atento ao sinal do posição prevista, 4, Romeu. Sente Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Romeu. Pro Azul 2795. TM310.4 Recife. Afirma Recife, manda o papel. Autorizado, Recife conforme rota, nível 350. Decola 10, primeira curva à esquerda, Pucajamo, Caju. Transponder 5165, controle no 208. Assim, autorizado Recife, nível 350, decolada 10, que é a primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo, Caju. 5165 no transponder e o controle 208. Correto, cotejamento, chama para o nosso parapuxa. Salvador, gol 1090, 9 dias, estamos ciência da informação. Sierra, confio em autorização para Foz do Iguaçu, a posição é número 9. 1096. Autorizado Fortaleza, conforme rota plano de voo, nível 370. Cola pista no zero, primeira curva à esquerda. Distrito de saída Momo, transição Fruti. Transponder 51154. Controle 1208. 2000, ajuste no zero no meia. Autorizado sinal e LS que se reinforme localizador. 2000, perto no zero no meia, reporte no sinal, da 3305. Transponder 154 e controle de saída 1208 ao voo 1096, posição 9. 3193, autorizado chegada a Bonfim, desse mantenha 4000 pés, ajuste 1-0 no meio. 3-16, desce para 4000, está sempre da chance. Autorizado, chama táxi, está 3815. Contra táxi, 298, desse mantenha 2000, ajuste 1096, reporte localizador. 2000, azul 498, autorizado, possível, beleza. 795-3, 305, vai. Torre Salvador, muito boa noite, tá 3305, mais 3 milhas para o Índia Serra. 3305, livre pouso no 0, vento 11, 0 grau, 059. Autorizado pouso no 0, tá 3305. RDS visual com a pista azul, cadê o navio? Vai para a torre 118, décimo 95. 118, 95, grato, quanto vai? Autorizando táxi, Índia, ponto de 10, chama a torre 118, décimo 95, quem legal no 0 no meio? 16, Índia, 395, boa noite, 385. Autorizado pouso azul 4298. 3605, solo 08, solo 2 vira cima 1. 2-1, boa. Muito boa noite, está 3305. Chama 3305, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 05. Serra Baixada travado 4298. 4298, ciente, livre pouso, pistão 025 graus, 049. Ciente, 4298. Autorizado pouso, 990. Salvador, Gol 1096, posição número 9, pushback acionamento. Gol 1096, autorizado, portão 09, chama táxi. Autorizado, chama ali para o táxi. 1096. Metrô 1013, posso estabilizado. 1096, autorizado, IAN, estabilizado, IAN, 1096. Base 4298, sala 012, direita solo, 21 decimal 1. Direita 21, sala 04, na rádio. Salvador, boa noite, 3895, ponto garanta, 10, pronto. Prefeito 15, boa noite, ali mantém, pista no 0. Ali mantém no 0, 3895. Paulo Salvador, boa noite, azul 4298, Ligrão na 5. 4298, boa noite, táxi Alfa, repórter da Juliette. É Alfa, repórter da Juliette, azul 4298. 3815, vetor 120 graus, 049, autorizado a colapso no 0. Ok, autorizado no 0, 3815. Salvador, Gol 1096, para o táxi 15, 1 a bordo, autonomia de 3 horas, 5 minutos, ao céu na Natal. Para o táxi e a parte Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre 118.95, ajuste mídia 16 com voo. Autorizado, pátio Índia, no ponto de espera 1895. Uma boa noite, um bom trabalho. Comente. Oi, LS, eu te avisei a 3113. Agora torre 118 decimal, 9. 1895-6303. Torre Salvador, boa noite, Cessna 6303. 6303, boa noite, reporta a traficante. Portado. Salvador, 2782, mantém 1980, boa noite. 2782, boa noite, apenas identificação dessa meia chegada mar para menos do voo 050, ajuste ao altímetro no 096. Para o 50, para 5000, 0090, azul 2782, é, confirmando nível 190. Livrando. Está precisa para o nível de voo 050, o ajuste de altímetro é 1016. Da presente, autorizado direto ITAP. Direto ITAP da presente, nós era no 6027-82. Salvador, boa noite, 3895. 3895, boa noite, contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 340 na saída da EL, transição ótima. Ok, autorizado 340, cruzando 2500, possível voo além da direta. Está presente no adereço Leiva. Direta 3895. Baixo foi trabalho, 063, pelo 3. Telemetria 3 no 3, vento 1 no 0 grau, 059, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso no 063, pelo 3. Boa noite, eu vou no 096, pronto, ponto 0. No 096, após 09 na curta, ali mantém pista no 0. Após a passagem 09 na curta, ali mantém no 0, no 096. Trânsito, está 38 na 5. Cruzando 065, senhor. Seria possível a coordenação de Vapos Montman? Ah. Aguardando o Montman, 3895. Xenome 13 no 3, solo 07, direita solo, 2 no décimo 1. 2 no décimo 1? Afirmo. Ok. Solo Salvador, boa noite, o Xenome 62, recorre o número 3 no 7. 3 no 3. 3 no 3, boa noite, bem-vindo, Alfa Juliette, Portão 4. Alfa Juliette, Portão 4, 3, 1, 3. 096, vento 110 graus, 059, autorizado, decolar pista 10. Iniciando 310. Aguarde, estou com tráfego da companhia que acabou de pousar, vai taxiar até o portão 4. Aguardando o tráfego da companhia no portão 4. Inclusive no 9, controle em 20 da São 8. 208, boa noite. Controle, boa noite. Com 1096, decolou, passou no mil pés. 096, boa noite. Contato na bala da colagem, tudo vazia, saída mão. Transmissão, trote, Guaranese, voo 370. Autorizado, via, Momo, trote, o gol 1096. Voador, boa noite, 2707, controle Salvador, boa noite, afinal de identificação, deixa eu ver a chegada bom, fora mesmo de voo 050, ajuste de altimetro no 016. Cadê a bom? Azul 2782 está autorizada a final do procedimento LS 7710, desça para 2110, altímetro no 016, reporte estabilizado. Oh, 2782, ciente para 2000 pés, está autorizado ILS, semana estabilizada. Controle Lono 246, boa noite, descendo para 180. Estão 3815, está presente autorizado com a direto Motiva. Direto Motiva está 3815. Ou 1246, controle Salvador, boa noite, a pena identificação, desta via chegada bom para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 06. 060, Golf, ou 1016, bom, 246, vamos continuar em pessoal ILS WIP, tá 10 ou 246? Copiada a solicitação, aguardo. Ok, obrigado. Chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 25, 3325, 3815, boa noite. Para táxi, Ocean 6310, temos 158 a bordo, são 3:30 alternando na ação. 10, direita Índia, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1-1-8-9-5, 1016, ajuste com o voo. 0-1-16, até o ponto de espera da 0, 2-1-5, obrigado, Montalvo. Vamos Uno 096, chama agora o centro Recife. 125 decimal 45 alterne 126 decimal 85. 2545 e alterna 2685. Azul 2782 estabilizado. Azul 2782, chama agora a torre 118, decimal 95. 1895, bom dia, obrigado. Autorizado a final do procedimento de LSXOE, destino 0, desceu para 2 no pé, altímetro no 0, 116, reporta estabilizado. O 1246, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no meio. 4.016, bom, 2.4.6. Vai ser possível efetuar o whisky? Põe a posição pelo, está autorizado a final do procedimento LF do 1-2. Ok, muito obrigado, pode ser autorizado. Quero 4.016, 2.4.6. É 310, decolados 29, controle 20, décima 8. 08, 63, boa noite. Azul 2782, chefe pouso, vento 100 graus, 059, autorizado pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, azul 2782. Tudo de Salvador, muito boa noite. Eu chamo a 310, pouco já estamos com a ajuda. Saiba 310, boa noite. Contato radar na decolagem, sua via saída Fuca, atenção Caju, qual o nível de voo? 350. Via Fuca, João Caju, 350. Certifica quando possível a coordenação de Aracaju. Caraguá. Do 2722, Solos 31, taxi via Alfa, Kilo 43, 4 Lima prevista, cateta sinalização no solo. Confirme pro 2722. Solos 31, taxi à direita, Alfa, Kilo 43, cateta sinalização no solo. Alfa, Kilo 43, atenta sinalização azul 2732. Bono 246, está autorizado a final do procedimento ILS WIT, fecho no zero, desça para 2.500 pés. Altimetro no zero no meia, reporte estabilizado. 2.500, autorizado o WIT, que vai informar estabilizado, Bono 246. Azul 2707, chamar agora a torre 118, décimo 95. 118, Márcio 2707, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Azul 2707, estabilizado em LS 110. Azul 2707, boa noite, repórter checando. Luciano tá ali? Pouso 0190, azul 2770. 0190, muito boa noite. Pouso 019, clear level 160. 019, boa noite. Qual é 10% flat level 050, clear above arrival 0116. 0116, clear above arrival 0150, 019. Estabilizado com 2416, visual. Pouso 246, chama agora a torre, 118, decimal, 9. 1895, obrigado, 246. Salvador, 1246, boa noite. 1246, número 2, reporte, trem checado. Vai formar o 246. M310, chama agora o centro em Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545.2685, obrigado, muito boa noite. Bem-vindo, Alfa, Kilo Pátio 3, 2707. Alfa, Kilo Pátio 3, 2707. O Azul 4089 para cópia. 4000, autorizado pouso, pistão 0, vento 1, 00 graus, 069, com 1 verificado. Sim, esse o pouso está baixado travado, com 246. São Caju, 5402, transponder, controle 120.8. 350, aprovado para Recife, já para o Lona 7, a saída com a 1-0, curva esquerda, Fucajamo, Caju. 42, solo as 42, direita solo, 2 na cima 1. Direito 2 no cima 1, no voo 243. Solo, salvador, 1, 2, 4, 6, livrando a sua disposição. 2, 4, 6, bem-vindo, Alfa, repórter 510. Alfa, repórter 510, 1, 2, 4, 6. Salvador, voo 888, 888 Alfa. Voo 888, controle Salvador, boa noite. A identificação dessa via chegada bom para o nível de voo 060, ajuste de altimetria no 06. Leste via bom, 060, voo 888. 120.8. 2 a nível 360 para São Paulo Guarulhos, informe do Lua no zero, decola a pista Lua no zero, tem a curva direita, ideal da Motiva, transporte 5173, controle 6120, decimal 8, chinelo 61, certo. Correto, chegou no plano, pressionar. É. O voo 1246, Juliette, portão 01. Juliette, 01, voo 1246. Salvador, muito boa noite, eu sou a 624, informação Alfa. Sanéa 624, boa noite. A identificação dessa via chegada Mari para o nível de voo 070, ajuste de altímetro 016. Quem ficou desce 070, 1016, Oceania 624. South 019 is clear, ILS final approach, runway 10. Descent to 2000 feet, altimeter 1016, report 7. Descent to 2000 feet, runway 10, report 01, and I call it 1888, desça para o nível de voo 050. 050, 0988.